Xuxa e DJ Jefferson, DJ Regi, a moral. Tem DJ Xuxa e DJ Jefferson, DJ Regi, a moral. Pega, olha o sax do Mega Robson. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. DJ Fábio Marito Bense, o sucesso das produções. Agora é moda, esse sax é da hora. Agora é moda, esse sax é da hora. Mega, é o Mega, é o Mega Robson Digital. Mega, é o Mega, é o Mega Robson Pancadão. Tem DJ Xuxa e DJ Jefferson, DJ Regi, a moral. Tem DJ Xuxa e DJ Jefferson, DJ Regi, a moral. Pega, olha o sax do Mega Robson.